Tenho cicatrizes, provo por onde andei. Visualizo o quarto mais barato no hotel fora do centro. Estresso cada evento de espante e antecipação. Presa a multidão que mal se move pelo plano cartesiano. Sonho em não viver pela verdade de ninguém senão a minha. Penetrando a linha de indagação elítica, ela volta ao mesmo ponto e se dissipa, feita a bíblia traduzida mil vezes. Crítica, não, espante seu saber como retorno pra dizer que quando o império contra-ataca, Jedi de mente fraca não podem me acompanhar. Não há como alterar a essência da energia residente. Contemplo a mesma rima mil vezes antes de gravar. Escondo a mesma rima mil anos antes de contar pra rua como atua cada célula no corpo do papiro. Suspiro na forma de sentenças resolvidas pela dúvida que segue, feita a ficção que leio com urgência. Embriões levam meu beijo pra barriga da amada. Toda fase errada até aqui, brinca de estátuas. Toco só mais uma vez, melhor dia do mês, andando a pé pelo universo, balançando a corda cósmica no verso. Lembro do futuro, os dois lados do muro, o sonho mais puro. Você falou, garotinho, mas você é especial. Você conseguiu atingir meu coração aqui.